Bom dia, Web 5728, final, baixou e travou, pistou no zero. Gente, Web 5728, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Prossegue, aguarda a pista livre. 6741, tá no gate 2, pushback acionamento. 591, on the ground, at 28. Vacay, taxi the runway via taxi Foxtrot, taxi via Alpha and Delta, and hold position, waiting to cross runway 103. 2591, leaving runway on Fox taxiway, and after Alpha and Delta taxiway. 10 horas, 1,5 milhas, passando nível 075, em detrito para 3 mil pés, Boeing 737-700. 35, bom voo. 935, Romeu. Índia Novembro, confirma o setor de voo. Papa Tranquilo, Tango Romeu, mantém condições ágeis, nome do país no corredor Axé, reporta fora da barra. Tranquilo, autoriza o 045 para Siri, para presente. Obrigado pela colaboração. Nada, nem mantém após a passagem do Eder, do 4033. Pouso, abrigo. Tá boa, Siri. Tango Romeu. 6723. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, agora dá presente direto Lapa. Sente Novembro, foi o contingimento correto, pressionamento táxi, chame 2186. 050 na chegada Mari, altímetro 1019. Chegada mais 50, altímetro 09, autoridade Abrode, TAP. Mantém a chegada agora. Mantém a chegada. Tango Vitor, no Gilet, tráfego 3 horas, mantendo 500 pés, Alfa Sierra 50. Five 91 Delta taxiway to cross runway 10. K 2591 clear to cross runway 10 to military apron. 2591 clear to cross runway 10 to military apron. 2591, thank you for everything. Objeto 5728 no solo 31, libere próxima direita via Fox, chama solo 121 décima 9. Livrar uma Fox, chama 21. 70, informação Oscar. 32 ano 6, controle Salvador, aciona identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro 109. Desça ao 060, 1019, 32 ano 6, chegada Mari. 5728, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 5728. 3, vento 1-0 grau, 1-2-9, livre decolagem pista 1-0. Livre decolagem 1-0, para o 4-0-3. Fala da barra, pista livre direto. Frequência livre, Juliette. Livre, o azul 4033, decolado 32, controle 199, 35, bom voo. 935. Obrigado, bom domingo. 4036. O jet 6741 autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre, em 1-1-8-6-12. Webjet 6741. Índia Alfa no ponto de 8-6, boa. Webjet 6741, ajuste no 0-1, no bom voo. 0-1, boa. O Webjet 5728, já próximo ao Juliette. Aguarde o Webjet 5728. Aguarde, 35486, vai seguir o tráfego à sua frente, o bong da Web. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 9-6-12. Gol no 754, autorizado a final do procedimento LSX Way, reporte estabilizado. Patará estabilizado no 754. Webjet na ponto de espera da 1-0, chama o 1-18-6. 7, trip 5486, ajuste 1011. Jet 5728, autorizado ingresso para o pátio principal, portão 5. Autorizado ingresso, senhor, para o pátio principal. Todo presente, vou aqui, outro voando, na 3-2-0-2-3-3. Aguarde. Desça para 3.000 pés após ITAP, altímetro 109. Gente, após ITAP, ele 3.000 pés, 109. Controle, abandono 35240, gente, na 90. Calibral 290 para 1110. Triple 5240, controle Salvador, assina identificação, desça ao nível 070 na chegada a mão, altímetro 1011. Identificou, destino 070, triple 5240. Palma, eu, Bravo, Vitor Tango, da presença, autorizado, direto, Goiânia. Estabilizado no 754, visual. Torre 118, decimal, meia dúzia. 26. Salvador, gol no 754, boa tarde. Gol no 754, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Na sua escuta, no 754. 941, no solo 36, libere próxima à direita, agilizando na medida do possível, chame o solo 121, decimal 9. Tem autorizado nível 045. Jet 5723, autorizado a final do procedimento LSX Way, desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-1, agora livre da restrição vertical em ITAP, reporte estabilizado. Jet 2.000 pés, X-Ray, livre da restrição, estamos estabilizados, 6723. Retorno para tomador. Guardião 02, confirma a posição? Virou Pituaçu, mantendo o lindo litoral, retorno a Salvador. Torre 118, décimo meia dúzia, composto. 386, grato. Salvador, Tan 3804, com a Oscar, bom dia. Tan 3804, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, altímetro 1011. É o 70 na Mare, com 1011, Tan 3804. Comando do aeródromo, mas vai manter ainda o setor de Estela Mar e posteriormente cruzar para a Lauro de Freitas. Gente, Guardião 02 na minha escuta, por gentileza. A escuta permanece, 510. O gol no 754, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Estou 20 graus, 129. Grato. 6741, decolado aos 38, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom. Salvador, Webjet 6741, decolando a sua escuta. Webjet 6741, contato radar na decolagem, sur para o nível 340 na saída arbó. 340-6741. Coordenando com a torre, autorizado em cruzar para o setor de Lauro de Freitas. Ativo, então reporta para o cruzamento, o Guardião 02 mantém o setor, ok? Manterá o setor e reportará no momento do cruzamento, Guardião 02. 3, 2, 1. Então, 3804, reautorizado nível 050. 050, TAM 3804, pode voar, ITAP? Autorizado. Autorizado, ITAP, graças. 1754, solo aos 39, libere próxima direita e chama solo no 21, decimal 9, via ECO. Próxima direita, 219, gol no 754. Tendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare. Altímetro no 091. 060-011, 31-044. 4033, intercepto QDR 065 de Ilhéus. 065 de Ilhéus, 4033. Correto. 1129, livre decolagem, pistão no 0. Iniciando a decolagem, TRIPS 486. Alterna 133, decimal 25. 251-3325, 4033. Alô, Salvador, gol 1754, de boa no percurso. Gol 1754, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar a Juliette, gol 1754. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, chama agora o Centro Recife, 126, decimal 0, alterna, 128, decimal 8. P5486, decolado 241, controle 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, bom serviço. November Alpha, aguarde para a decolagem. O Guardião 02 não escuta? O 02 não escuta. Beleza, mantém o farol de Itapuã a 500 pés. Eu tenho agora uma aeronave, um Charlie 150, para decolagem da 17 e vai prosseguir para o corredor Axé, ok? 1.000 pés. Mantendrá farol de Itapuã, aguardando a decolagem na pista 17. O Índia November Alpha, após a decolagem, vai manter pro até 1.000 pés. Após, prossegue curva direita para prosseguir o corredor Axé. Informa um helicóptero, um Alpha Sierra 50, esquilo, da Polícia Federal, mantendo o farol de Itapuã a 500 pés, ok? Reduz a velocidade 1709, segue tráfego na aproximação 7 milhas, Boeing 737-800, reporta estabilizado. Reduzindo, vai reportar estabilizado, descendo para 2000, 3219. Tipo 5240, desça para 3000 pés, altímetro no 09. Descendo para 3000, tripe 5240. Autorizado, Jet 6723. Completa final do procedimento elétrico Sui, agora torre 118, décima meia dúzia. 726. Salvador, objeto 6723, passando externo, baixar travado. Objeto 6723, ciente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, 6723. O Índia November Alpha, decolado aos 43, 1.000 pés, e reporta visual com o helicóptero da polícia no farol de Itapuã. Ciente, visual com tráfego no farol de Itapuã. Ciente, afirmativo, estão mantendo a separação com o mesmo. Curva direita autorizado e me chama agora o controle em 119.35 para prosseguir a corrida do axé, ok? Ciente, curva direita autorizada, chamará 119.35 para ingressar na corrida do axé. 924 na marcha. TAM 3216, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 3216. Trip 5240, autorizada final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, altimetro no 0.1, reporte estabilizado. Reduz a velocidade 1.809. Reduzindo 1.80, desce para 2.000, reporte estabilizado, trip 5240. Do tráfego que decolou da 1.7, está autorizado e reporta para o cruzamento do campo, ok? O guardião 02. Mantendo a separação, reportará para o cruzamento do campo. Webjet 6723, pouso autorizado, pista 1.0, vento 1.20 graus, 1.20. Ok, pouso 7.23. Meia dúzia. 18, muito obrigado. Controle Salvador, Índia November Alpha, decolatão no 7, ingressou o corredor axé, manterá 1.000 pés. Opa, Romeu Índia November Alpha, mantenha condições duais 1.000 pés no corredor axé, altímetro 1.0.1.1, reporte fora da barra. Ciente, reportará fora da barra, Índia November Alpha. Livre, número 2 para pouso. Guardando, 3.2 no meio. Aguarde. Chama agora o centro Recife, 1.25, décima 1. 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, solicito direto ao mesmo objeto 6741. Entendi, a primária é 125 decimal 1. 126 decimal 0, a primária, secundária 128 decimal 8. 260-1288, muito obrigado. Falou. Salvador, 3566 da TAM, atingiu 1970, informação lá. TAM 3566, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060 na chegada à Mari. Ajuste o altímetro no 011. Na Mari até o 060, ajustado no 011, 3566. 02, aguarda para o cruzamento da 1. Confirmando, vai manter a proa da 1735 para o cruzamento. Tem agora uma aeronave na final 10, ok? Visual com a mesma. Visual com a aeronave na final do 10. E manterá o setor aguardando autorização para o cruzamento. Afirmativo, mantenha na minha escuta, guardião 02. Fala. 20 graus, 1.2. Autorizado o pouso, pista 1.0, 3.2, 1.6. Azul 4089, autorizado para Vitória, nível de voo 360. Recordam 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Hilt, interceptando o Upper Whisky 50. Controle, operando em 119.35, torre 118.62. Acione 5.5.3, azul 4089. Afirmativo, número 2, na escuta. Saída da El, Leda, Ildes, intercepta Upper Whisky 50. Azul 409, contingimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. da trip para final da 10, ok? Frente do tráfego, Jazirizão em Calmaralho e Tramaris. CAN 32 no meia, solo aos 48, libere próxima direita via eco e chama solo 121, decimal 9. 219, 3, 2 no meia. P5240, continua a aproximação, aguardando o eixo livre. Para informação, temos o helicóptero da polícia cruzando agora o campo e prosseguindo para o setor norte sem interferir, ok? 7 ao 4. O guardião já liberou o eixo, torre. Afirmativo, mantenha o frequência da torre e caso afaste mais de 5 milhas, reporta, ok? Guardião 02. O guardião permanecerá na escuta da torre, não se afastando mais de 5 milhas. 02. Afirmativo. O trip 5240, pouso autorizado fixo no zero. Vento 120 graus, 129. Recente autorizado pouso para o trip 5240. Autorizada autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, reporta estabilizado. 2 mil autorizado, portada estabilizada, reitão 3144. Gol 1924, desça para 3 mil pés, altímetro no 011, livre da restrição vertical, em Itaco. Ok, vai descer para 3 mil, livre da restrição, ajustado 2011, gol 1924. 7-1-0, portão, até 3-2-1-6. Falou, abjeto 5-7-2-8, está no dia 5, 6 da hora, pronto agora. Abjeto 5-7-2-8, informação acha correta, ajuste no 0-1, não aguarde para a cópia. Aguarde. Confirme, foi azul com a 089? Aguarde um minuto, azul 409. Via Eco e chama solo 121, decimal 9. Via Eco 219, após trator. Torre, muito boa tarde. CAN 3804, baixado e travado, final 10. CAN 3804, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Para informação, à sua esquerda, mantendo o setor norte-nordeste, sem interferir com a aproximação, temos o helicóptero da Polícia Militar a 500 pés, ok? Pouso autorizado, CAN 3804. Autorizado, pouso no 0, CAN 3804. Pat 3, já, Pat 3, atendo o sinalizador. Alfa Gelo para o Pat 3, trip 5240. Azul 089, prossiga. Vai fazer a saída da AEL, até a posição Leda, e após Leda prossegue até direto para a posição Eudes, no limite da FI. Após Eudes, na 50, até Vitória. Nada. Velocidade de aproximação, agora torre 118, decimal, meia dúzia. 6-3-1-4-4. 1924, autorizada a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 ao 3, reporte estabilizado.

São Isuais, no corredor Veracruz, altímetro no 011, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos, do Quilo Quebec Serra. Visual, baixo travado. Atenção, 3144, continua aproximação, aguardando pista 10 livre. 7. Então, 3844, solo 54, libere próxima direita via Fox, chama solo no 21, decimal 9. Via Fox, no 21, 9, até já, obrigado. 3144, para informação à sua esquerda, mantendo 500 pés, setor norte-nordeste, temos um helicóptero da polícia, sem interferir com a sua aproximação não no 0. Pouso autorizado, vento 120 graus, 149. Ele pousa na 10, da 3144, sente o helicóptero. Quebec Serra agora visual com tráfego Índia November Alpha. Posição agora 2 horas a 2 milhas. LS, gol no 924. Gol 1924, agora torre 118, decimal 612. 18612, gol no 924. Salvador, gol no 924, no ILS. Vão no 924, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, pista livre, vou no 924. Então, 3144, solo 57, libere próxima à direita via Eco, chama solo 121, decimal 9. A direita na Eco 29, 3144. Meia tráfego 10 horas, 5 milhas rumo ao nordeste, mantendo no 1500 pés nos corredores do AED Salvador sem interferir na aproximação. Seguinte, são 3566. São 4, atento sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, são 3144. Mantendo 500 pés, setor norte-nordeste, sem interferir com a aproximação. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2, nós, cheque 3. Trem baixo travado, centro helicóptero, livre pouso, 1-0, voo no 924.